3888, desça para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, ajuste no 014, livre ali a 70, ajuste no 0, reporte com estabilidade. Uniforme Tango Charlie, ação de identificação, via chegada Mário do Supra Nível de voo 050, o ajuste na 014. Uniforme Tango Charlie, autorizado a prod e TAP. Então, 3662, adiciona a identificação, via chegada a Mário, desça para o nível de voo 0620, ajuste 1014. Identificado Mário, 060, 30. São 3858, completo final do procedimento Left Extraction, na torre na frequência 118 do sinal 95. Boa noite. São 3858, autorizado pouso pista 10, pista molhada, vento 180 graus, 8 knots. Pouso Tantra 258. A Papa Pai Uniforme, Tango Charlie, desça para 2.000 pés, a falar das restrições de altitude em TAP, ajuste na 014, autorizado sinal de procedimento da SXV, aposto com a estabilidade. São 3662, desça para o nível de voo 050. 3858, só das 41, direito 121, decimal 9, o som. 219, obrigado. 4.000 dúvidas para 4.000 pés, ajuste 904, cancelado as restrições de altitude em ETAP. 4.000 pés, com 1.0.1.4, com 10. Firmo. Papa, Charlie, Oscar Alfa, adicione a identificação e a chegada a Mário, desce para o nível 2050, ajuste em Salvador no 014. São 3662, desce para 2000 pés, livre ali a sua feita, pistão 0, retorno com a estabilizada. Afirmativo, descendo para 2000 pés, LS X-ray, motor estabilizado. Excelente, só uma consulta, alguma possibilidade de fazer um 360 para a direita ou para a esquerda? Afirmativo, tá 3662, confirmando pela direita ou pela esquerda? Pode ser pela direita, só 360, que nós estamos 100 kg acima do nosso peso para pouso, só para a gente enquadrar no peso, por gentileza. Certo, autorizado, 360 pela direita, tá 3662. Com 360 pela direita, obrigado. Ouvindo muito mal a transmissão, se for para decolagem da RMA, eu estou ciente, o vento de Salvador é 1.90 graus, 8 horas, ele fora do solo. Ah, Rádio Oscar Alfa, Salvador, boa noite. Pam Pam Pam Pam, Pam Pam Charlie, ILS X-ray, pista 1.0. Gente, uniforme então, o Charlie já avistado, autorizado o pouso, pista 1.0, o vento 1.90 graus, 8 nós. Pam Pam Charlie, entendeu? Autorizado, pista 1.0? Afirma, autorizado o pouso, pista 1.0, vento 1.90 graus, 8 nós, pista molhada. Pam Pam Charlie, gente, graças. Está retornando a prodiduna, certo? 3662. Cliente 3662, reporte com estabilizada. Canal estabilizado. Então, Charles, seu solo 50, chama 219, solo. 219, solo. Voltando de agravo, prossiga. Aqui está autorizado, da cabeceira 17, informe para na vertical 17. Só o seguinte, para não interferir, vai ficar com o seu negócio aqui para o lado, captou? Também, estou autorizado. Pode prosseguir sobre o voo de lado de frente, né? Me escuta e chame quando para o retorno para a Guimar. Também para o retorno da Guimar, o fogo agora vai ficar aqui. Graus 8 nós, pista molhada, Se for um tráfego de helicóptero ruim na esquerda do aeródromo, 500 pés máximo, vai interferir na aproximação. Sexta 362, nível pouso não usado. Vontade de voar, Rimar, para final Rimar. Senhor Alexandre de Abraão, informe o solo em Rimar, o vento 180 graus, 1,0 graus em Salvador. Rimar no Bravo, o Seixe, no solo, frequência de Rimar, boa noite. Bravo, 362, no solo, ao C5B, direito, 21, decimal, 9, solo. Papapapá, Charlie Oscar, confirme se estabilizado. Agora estabilizado na OILS da 1-0, Charlie Oscar. Charlie Oscar, foi completo o procedimento da SXV, chama a torre na frequência 118 do sinal 95. 118-95, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, ao Papapapá, Charlie Oscar, estabilizado na OILS, Whisky da 1-0. Charlie Oscar Alfa, ciente, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1,70 graus, 1-0 nós, pistão olhada. Ciente, Charlie Oscar Alfa, livre pouso 9-0. Voo 096, acione identificação, voando mar e para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 050, ajuste no 094. Voo 096, autorizado o TAP. Charlie Oscar Alfa, solo 00, 2200, direita 121, esse é o nome. Direita 121, obrigado. Salvador, boa noite, o 204 aqui mesmo, agora. Voo 2043, autorizado, alinhado de polar, pista 1-0, ventura 60 graus, 8 anos. Salvador, é o ingresso, alinhamento 1-0 e decolagem pro 2043. 3190, sua identificação, voo do mar e para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 060 e ajuste na 014. Via para o 060, precisa de chegar na mar, e para 3190, ajuste na 014. Decimal 8. Prazer, Glorante. Salvador, 2043, Dael. Sou 2043, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, 2000 pés autorizada para o Lida. Os 2000, voo a Leda, sobe 360, voo 2043, voo. Autorizado, táxi, chanta ingresso, pistão 7 e lá em Galé. Autorizado, táxi, camarada, pistão 7 e lá em Galé. Vento 1, 60 graus, 8 leve. Zero 096, desça para 2000 pés, canceladas restrições de altitude em TAP, ajuste no 014, autorizado final do procedimento da SXP, reporte com estabilidade. 2014. Autoriza a gente a interceptar por meio de TAP, os voos da Armadé? Pelo 096 é negativo, mantém a pressão de chegada. Mike Romeu, já iniciou o táxi, confirma? Sim, ok, está autorizado o táxi, já ingressa na pista no 7, autorizado, reporte alinhado e pronto, ok? Autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, já vai de novo. Então, Salvador, eu faço a papa aqui na central, mas é mais... Está Alfa mantém a taxa guarde para cruzamento. Vai manter a taxa guarde. Autorizado, Charlie, acho que vai falar o cruzamento, táxi até o seu pátio, pátio 5, vou estacionar a frequência livre. Estimativo de cruzamento, obrigado, tenha boa noite. Eu sigo em breve, Júlio. Embraer 28, sem identificação. Embraer 28, via chegada Amanda, está para o nível de voo 060, ajuste em Salvador 1014. Papa Tango, Zulu, Fox, Vitor, aguardaremos as instruções da torre para a utilização. Afirmativo, o código é 32 e nós precisamos recuar essa repetida do destino. Quero mais um pouco de ensaio de 60 horas. Ok, excelente. 6.000, chanel 6.10. Chanel 6.10, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 6.10, cancelada as restrições de altitude em TAP. Estamos com ele? É o gol 2043, senhor. Está cruzando 210 no momento. A primeira aeronave chama o controle, gol. 2043. Gol 2043, chama o centro Recife, proteção 251, alternando 260. Segundo 260, gol. Bom. Saída Momo, chama o controle 19-8. 19-8, já vai com o meu. O PES inicia a redução 1809. O ajuste em Salvador 1014. Gente, dois do PES, reduzindo 3.500, a chanel 6310. 18, desça para 4.000 pés, ajuste 104. Foi para o Embraer 18, desça para 4.000? Afirmativo, Embraer 18, desça para 4.000 pés, ajuste 104. Para 4.000, para 104, está sempre a informação uniforme. Bruno 096, estabilizado? Afirmativo. Bruno 096, complete novo procedimento da X-Ray, chama a torre na frequência 118.95. 1895, obrigado. Autoriza o procedimento puxar na M3.10? M3.10, autorizado, final do ILS X-Ray, reposta estabilizada. Entra, portanto, estabilizado, chama M3.10, X-Ray. Chama M3.10, forma o tráfego que se precede, encontra-se a 8 milhas com grau de pendiente 509 em cima do chão. Entra, chama M3.10. R28, confirme. Prossiga. Confirme a rota do senhor para Gavião Peixoto. Confirmo. Autoriza Salvador, Jamaica Romeu. Papalomeu, Índia, Mike Romeu, contato radar na decolagem, suba via saída MOMA para nível de voo 370. Via saída MOMA 370, Jamaica Romeu. Controle o Embraer 28, a rota de regresso seria Sierra Victor Delta, Upper Zulu 17, Rambu, Hotel Alpha Mike Bravo Uniforme, Upper November 741, direto Mugop Mike Uniforme Golf Oscar Papá, direto destino. Sierra Victor Delta, Upper Zulu 17, Rambu, Upper November 741 e Mugop. Afirmativo. Certo, obrigada. Estabilizado o Xenair 3.10 e leste da pista 10. Xenair 3.10, completo o procedimento da LFX, chama a torre na frequência 18, decimal 95. Chama a torre, entregando até daqui a pouco. Boa noite, o Xenair 6310, final IRS, está 190. O 0 continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda. Fluindo 096, solas 27, direito 121, decimal 9, solo. 219. Xenair 310, vento 160 graus, 1200 mais, pista molhada, autorizado pouso, piscando zero. Delivery pouso na 10, 6310, pode confirmar o vento? Vento 160 graus, 1200 mais. Obrigado. 5, Scott identification, and clear to fly to Alagoinhas position and report to the, when ready. Fly Alagoinhas, report to the airport, confirma o nível solicitado para o Zero Peixoto. 0430. Relativo, agora com autorização para o 430. O Zero 28. 28. Controle Salvador, já vai com o anel. Chalé 6310, Solos 19, direito 211, correção 21, direito 19, Solos. Direito 219, também é. Tá, Chico, já vai com o meu, vou mais 9 milhas e após o autorizado corte. Certo, vou mais 9 milhas após o autorizado corte, já vai com o meu. Afirmativo, Jamaica Romeu, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 1245. 2645, alterna 2545, Jamaica Romeu. Controle, autoriza o Embraer 18, procedimento ILS X-Ray. Autorizado, remete com qual altitude? Vai remeter nos mínimos, a 260 BF. Ciente, autorizado prosseguir para o LSX-Ray, completar, reporta iniciando a remetida, o Embraer 18. Ciente, reporta remetendo Embraer 18. Controle, pode confirmar que está certo, pode ter mais decisão? Jamaica Romeu no 26.85, alterna no 254. Nós 3 pontos, quero dar 9-0, pronto. 2-3-3 autorizado, aliás, decolar pista 1-0, vento 1-60 graus, 8 mais. Tá, autorizado, aliás, decolar pista 9-0, mano, 9-7-3. Após 2 mil pés, vai curvar à direita na saída Arbor, autorizado ascensão para o nível de voo 430. paciente em frente e saída Arbor 430, Embraer 28. Afirmativa, posso escovar após acender para 2000, está escova direita via Arbor. Gente, após 2000, direita Arbor. Fale 73 decolagem aos 25, chama o controle 19 de São Luís. 98, eu vou 1973. Controle 8, boa noite, 1973. 73, sobe 360 na via saída da Elvis Jones. 370 da Elvis, foi escada pra gente voar Irubim. Mantenha a via saída inicialmente, aguarde a Irubi, 1973. Esse é o Guarda Irubi, 1973. Clear down to 4,000 feet, as in 31014. 4,000, 1314, I think it's 795. Isso é permitido o Embraer 18 e após 2000 direita Arbor. Normativo, saída Arbor, transição alerta, sobe 3, confirmando 430, o Embraer 18. 18. Modifique 5 transponder para 5014. 5014, o Embraer 18. Podia só confirmar a posição Arbor, só soletrar para o Embraer 18? Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Afirma. Negativo Irume, mantenha, permanece na saída na missão. 973, está quente. Qual é o número 973? Por exemplo, você autorizou direto Irume, é isso? Não, negativo. A informação foi negativo, o Irume mantenha na, mantenha-se na saída. Ah, ok. Mantém a saída, por 973. Controle, autoriza o Embraer 28, acessar o nível 430. Ativo, autorizado 430 e aproveitando o voo Elefa, o Embraer 28. Elefa, Embraer 28. Voo 973, chama agora Recife no 25, décima 1, alterna 1260. Recife com 260, voo 973, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite.